Salvador, objeto 6700. Siga, senhor. Está ciente da Fox Trot no portão 04, pronto para continuar o estacionamento. Pessoal, não faz, senhor, chame táxi. Confirme, por favor. Autorizado no 4, senhor, chame táxi. Chamarei, obrigado. Torre Salvador, Webjet 6700, está pronto para o táxi, autonomia 0330, alterna com PIS com 107 a bordo. 330, com PIS, confirme só para ver, senhor. Uno 07, 107. Obrigado, senhor. Tem táxi aprovado via Indy Alpha, pontos para pista no 0, Canegal no 0, no 4. Chame pronto para decolagem, pontos para pista no 0, Webjet 6700. Livre táxi via Indy Alpha, não é quanto pronto, quanto espera para decolagem, Webjet 6700. Qual é a hora da notificação, senhor? Às 8h40, eu ainda não tenho o seu plano na minha tela, possivelmente terei em poucos minutos. E, por gentileza, cheque a informação do ATIS Foxtrot, o solo encontra-se indisponível, senhor. Todas as comunicações deverão ser feitas com a torre 118.30. Por gentileza, monitore 118.3, eu vou entrar em contato com a sala ES, já volto com a sua cópia Oscar Papa Alfa. Morro de São Paulo, confirme 500 pés. Salvador, objeto 6700, ponto de espera pronto. Objeto 6700, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. O vento agora é de 180 graus, 05 nós. Objeto, liga a linha e decolar, objeto 6700. No 6749. Siga, senhor. 06, puxe o estacionamento. Livre, chame táxi 6749. Manda um táxi, por favor. Objeto 6700, decolado 013, chame agora o controle 119.8, senhor, bom voo. 098-6700, obrigado, bom dia. Bom dia. Oscar Papa Alfa, por gentileza, prossiga. Tudo bom dia, objeto 6700, vai passar 2000. Contato radar, suba para o nível 340, perfil da Elbled. Para autorização do seu plano, aguarde, por gentileza. Perfil da Elbless. Elbless 340, 6700. Alaska, Papa Alfa, poderia confirmar o tipo do equipamento? Ciente, pronto para cópia, senhor? Meu Oscar, Papa Alfa, Salvador para Serra, Novembro, Papa Papá, autorizado 500 pés direto, decola da pista 17, primeira curva à direita, efetuando 500 pés até o farol de Itapuã, após direto Morro de São Paulo. Frequência do controle 1 no 9.8, transponder 01 15, Oscar, Papa Alfa. Salvador para Serra, Novembro, papapá, 500 pés autorizado direto, senhor. Pista no 7, curva à direita, efetuando 500 pés até o farol de Itapuã, após direto, negativo, corredor axé. Controle 119.8, negativo 9, aciona 01 15, correto, Oscar Papa Alfa. Somente a curva à direita, 500 pés até o farol de Itapuã, senhor. Após o farol de Itapuã, autorizado voo direto para Serra Novembro, papapá. Correto, senhor. Livre acionamento, senhor táxi. Torre Webjet 6749, altaca com 83 a bordo, 4 horas, alterna com... Autorização. 6749, informações copiadas, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, ajuste 1014, 1014, chame pronto para decolagem, ponto espera, pista no 0, web 6749. Positivo, Juliette Alfa, tá maior modificado, 6749. Jet 6700, nossa nível 130, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 133.25, boa viagem. 288-3325, 6700, obrigado, bom dia. Pela Charlie mesmo, né? Pra 10. Tá, filmo, via Charlie, senhor. Via Charlie, obrigado. Espera, 6749. Projeto 6749, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento agora de 170 graus, 05 nós. Alinhar e decolar, 6749. autorizado táxi, aporte para ingresso, pista no 7. Autorizado ingresso e decolagem pistão no 7, vento no 50 graus 059, ajuste no 0 no 4, reporte fora do solo, Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa. O jet 6749 decolado aos 22, chama agora o controle 119.8, senhor, bom voo. 19.8. Bom dia, o TAM Mike Bravo, Juliette, posição 10. Juliette, agora de um minuto. 4-0, Gole Gomes, 6749. Fora do solo, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, considera-se decolado os 24, chama agora o controle 119.8, senhor, bom voo. 119.8, obrigado. Mike Bravo, Juliette, prossiga. Bravo, Juliette, na posição 10, solicita autorização para reboque até a ponte número 2. Autorizado, Juliette, mantendo escuta constante, aporte ao término, TAM Mike Bravo, Juliette. Bravo, Juliette, obrigado. Alva Alfa tem conhecimento da área restrita? Afirmo. 6749, passa nível 120, chame centro Recife, frequência 1288, alternando 133.25. 288-3325, obrigado. Oscar Papa Alfa, voe direto Morro de São Paulo, informe estimado de pouso. Aos 4-0 da mesma. 5-0, desculpa. 2-0-0 to Vitória Conquista will be coordinated, confirm 08 people on board. Frequência para 1-2-3-4-5, para coordenações com os demais tracks. Ok, chamará 20 milhas fora. Oscar Papa Alfa. With the direct at third quality, sir. Charlie Alpha, are you ready to copy? Mike Charlie Alpha, clear to Sierra Bravo, Quebec, Victor, flight level 200 direct. After takeoff from 317, right turn on Gully departure and after direct. Frequency of the departure 109.8, squawk 5104, Mike Charlie Alpha, read back. Alpha, clear for split up, call me ready for taxi, sir.